Eu vou conversar agora com o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Ah, deputado, boa noite, o senhor vai bem? Boa noite, Paulo Henrique, é um prazer estar falando com você. É um prazer falar com o senhor. Ah, deputado, nós lemos na publicação Teletime, que é uma publicação, como o senhor sabe, especializada em questões de telecomunicação, a informação de que o senhor pretende pedir uma intervenção na Telefônica. Por que que o senhor faz isso? Na verdade, Paulo Henrique, o pedido de intervenção já foi feito. Eu não estou lhe ouvindo bem, deputado, desculpe. Em verdade, esse pedido de intervenção, ele teria, era para ter sido colocado em votação já no mês de julho, no dia 8 de julho, porque esse requerimento meu de audiência pública e intervenção, e eventual intervenção na Telefônica, foi formulado, se não me engano, no início de junho. Sim. Por conta do plano de metas que a Telefônica apresentou para a Anatel, eu concordei no dia 8 de julho, dia da audiência pública, em suspender esse pedido de intervenção em face dos serviços dados de forma inadequada em todo o estado de São Paulo, uhum, até que o plano fosse cumprido pela Telefônica. Sim. Ocorre que, no fim, a Telefônica novamente acabou gerando problema para todo o estado de São Paulo, no dia que houve uma nova pane na semana passada. Então, eu acho que por bem colocarmos em votação, não é a intervenção, Paulo, que eu estou falando isso, porque eu não tenho, e nem a Câmara tem, essa prerrogativa, só quem pode fazê-lo é a Anatel. Colocando na Comissão de Defesa do Consumidor a sugestão de intervenção para ser feita pela Anatel. Então, nós vamos votar um pedido de intervenção para que a Anatel faça uma intervenção junto à Telefônica, que não a intervenção propriamente dita. Entendo. Agora, o que move o senhor nesse segundo pedido, o que é? A mesma coisa que nos moveu no primeiro pedido. Quer dizer, a rede, a Telefônica, ela já começou a ter problemas, assim, há mais de um ano atrás, mais ou menos em julho do ano passado, começou a apresentar uma série de problemas. Já houve uma pane também no ano passado, em julho, que me lembro perfeitamente, que causaram dano de perigo, a polícia se seguiu, uhum, a Prodeste, e naquela oportunidade, acho que se engano, 12 ou 15 mil pontos do Intradob, que é a rede de comunicação de cada povo do estado de São Paulo, também foram prejudicados. A Telefônica, segundo todos os especialistas ouvidos, efetivamente classificam, especialmente classificam as panes e os equívocos operacionais da Telefônica como problemas graves. Ela consegue liderar, pelo terceiro ano consecutivo, o ranking de reclamações fundamentadas no Procon. É inacreditável a forma como ela age e como ela desdenha do consumidor São Paulo. E é importante que a gente tome uma medida extrema como essa, no lugar que aprovemos a intervenção para que a Anatel proceda dessa forma, porque mesmo com o plano de metas apresentado, mesmo com a liberação do speed para ela antes da hora por parte da Anatel, mesmo apresentou problemas graves. Todas as vezes, pelo menos nas duas últimas, ela avaliou-se da mesma disputa. Ela disse que é uma empresa terceirizada chamada Tópico que apresentou o problema, e não ela. Como se ela não tivesse culpa em eleger essa empresa terceirizada para prestar o serviço. E ela usa essa empresa Tópico, que tem dentre os seus sócios o próprio CPTV, que é em Campinas, que é na minha cidade, é como que buscando, em razão da excelência do serviço do CPTV, dizer que realmente ela não tem culpa nenhuma. Mas usar uma vez essa desculpa, assim, que é aceitável reiterar a mesma desculpa, usando a mesma empresa que causou a mesma pane, segundo ela, na questão de 2 meses atrás, é uma coisa que denota, no mínimo, uma total ineficiência das atividades dela, até, digamos assim, no seu proceder em contratar ou manter a parceria contratual com uma empresa que ela já sabe que causou o problema para ela. Claro. Então, agora, deputado, o senhor considera que a Anatel, que já está sob investigação do Ministério Público, exatamente por encobrir os defeitos das operadoras, o senhor acha que a Anatel se desincumbirá de uma, da função de fazer uma intervenção na Telefônica? Preocupado com isso, meu pedido de intervenção, Paulo Henrique, ele prevê o seguinte: que a Anatel faça a intervenção, isso vai ser votado, e em não fazendo, que justifique as razões pela qual não fez. A partir do momento que ela justifica as razões, ela fica vinculada a essas razões. E se essas razões não são procedentes, a gente tem a via judicial para buscar aquilo que ela deveria fazer. Aí até confesso a você que estou usando aqui um pouco do meu conhecimento como promotor de justiça do Estado de São Paulo, que foi há 22 anos. A Anatel pode deixar de fazer? Pode, mas não vai poder fazê-lo de forma imotivada. Ela vai ter que justificar. Tá. E ela própria, o seu superintendente, o Dr. Jarbas José, quando veio ser ouvido aqui na audiência pública, ele foi categórico a afirmar que essa medida extrema da intervenção pode sim ser adotada pela Anatel. E para aqueles que dizem que o Estado não tem condições de intervir, imagina o Estado intervir numa empresa do porte da Telefônica, essas pessoas se esquecem que já houve uma intervenção da Anatel. E essa intervenção proposta pela Anatel no Rio Grande do Sul, quem assumiu a empresa do Rio Grande do Sul foi, inclusive, a própria Telefônica. Entendi. Então, se trata de uma intervenção onde necessariamente quem vai assumir é o Estado. O Estado ou a Anatel pode delegar a outras operadoras que assumam os serviços para garantir minimamente a normalidade da prestação desses mesmos serviços. Uma última questão, deputado Sampaio. Ah, o seu partido tem como um dos pontos símbolos da gestão tucana na presidência da República exatamente o processo de privatização da telefonia. O senhor tem tido apoio no seu partido para pedir a intervenção na telefônica? Paulo Henrique, na verdade, a lei que foi feita à época, apresentando o Henrique, não é de privatização, é a lei de concessões e permissões de serviços públicos. As empresas que operam, elas têm as concessões, e essas concessões são feitas mediante regulamentação feita por uma agência, que é justamente a Anatel. Certo. E é a própria Anatel, e portanto a própria lei feita à época, apresentando o Henrique, que prevê a possibilidade de intervenção. E tanto a lei de concessões, que é a lei 89/87 de 95, como a lei que criou a Anatel, que é a lei 94/92/97, em que pede terem sido elaboradas à época do Fernando Henrique Cardoso, continuam em pleno vigor no governo do presidente Lula. Portanto, o presidente Lula também entendeu que foram adequadas essas medidas, senão, obviamente, teria novamente acabado com as concessões e teria, ou seja, também teria voltado para o Estado, o que não aconteceu. Então, eu tenho encontrado respaldo tanto no meu partido, como no Partido dos Trabalhadores e outros partidos. Por quê? Porque o que se trata aí não é de uma doutrina sobre ser boa ou não a concessão. A concessão está aí. Nós queremos saber se a prestação de serviço está sendo adequada ou não ao consumidor. E, evidentemente, no caso telefônico, não está. Está ótimo. Muito bem. Muito obrigado, deputado Carlos Sampaio, PSDB de São Paulo. Foi um prazer poder falar com o senhor. Prazer também. Um forte abraço a você. Um forte abraço.